Portugal, 158, clear to take off on 828, wind 180 degrees, 14 knots. Clear for take off on 28 there, Portugal, 158. Na escuta? Afirmativo. Poder confirmar, o senhor tem condição de confirmar a altitude, mais ou menos, que da turbulência? Ok, mais ou menos 400, 300 pés, estava com 28 de través e 5 nós de cauda. Na hora que tocou, estava com 6 nós de cauda. É, de grato. Põe. Portugal 158 airborne at 02, contact now control 119 decimal 8. 119 right there, Portugal 158, muito boa noite. Salvador Bigay 1317, request taxi please. Bigay 1317, clear taxi until holding point runway 28, QNH 1013. Report holding point runway 28, ready to departure, V1217. Confirm your departure, sir. Is it Goli, Eval, and direct AOGIS, correct? Affirmative. Clear to taxi, holding point runway 28, and Goli departure, Eval, and direct to UDIS, Echo Uniform, Delta Echo Sierra. Here's back is correct, sir. Call me ready to departure, holding point runway 28. Roger, we'll call you ready for departure, holding point runway 28, Big A1317. Thank you. Salvador já tem autorização do voo 606. Somente, senhor, estou tentando entrar em contato com o centro Recife até agora sem sucesso. Aguarde. Por gentileza, onde está previsto, só para a gente adiantar? Gente, está prevista para a pista 28, será a RUM transição Milim, senhor. Gente, graças. Corre Salvador, gol no 714. 714, Aracaju, confirme nível. 230. Sente chegou a coordenação, senhor. Na escuta. Saída Aron após gerado. Controle 1 no norte decimal 8, aciona 5473, Gol no Session 4. 7230 autorizado, Golf 677, decola 28, curva direita, saída Aron, depois direto, 119.8 ao controle, acionado 5473, Gol no 714. 473, protegimento correto, Gol no 714. No portão 3, chame para o posicionamento, senhor. Chamará. Para o táxi, Gol 805, 42 a bordo, 3 e 10, alternando Fortaleza. 32, 3 e 10, Fortaleza, copiado. Gol no 805, tem táxi aprovado via Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera, pista 28, taxiway Golf, que nega agora no 012. Chame, pronto para decolagem no ponto de espera, pista 28, Gol no 805. Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera, 28 vai chamar, no 012, 805. Go 158, call receive center 12685, backup 12545. 12685, 12545, FTL 158, muito boa noite. Boa. Salvador Tower, Brigade 1317, ready for departure, runway 28. Brigade 317, you're cleared to line up and take off runway 28. Wind now is 210 degrees, 09 or knots, QNH now 1012, Brigade 1317. Roger, copy the QNH and the wind, and clear for takeoff runway 28, Brigade 1317. B1317, airborne at 1-1. Please, your transponder now is 5466, sir. And contact now, solve the departure frequency 119.8. Have a good flight, BG 1317. 5466 at 119.8. Obrigado, boa noite. Boa noite, sir. Salvador departure, Big A 1317 is with you. We're out of 2000 climbing to 380. Big A 1317 is call 5466. It's clocking 5466, affirmative. Radar contact climb 2500 feet, climb 380, goal departure. Alright, climb at 380, Big A, 1317. E autorização Centro Recife, eu chamo para autorização, chamo para cópia, senhor. Confirme somente o número do seu plano, por gentileza. Perdão, senhor, não conseguiu copiar a última pergunta. Qual o horário do seu plano, por gentileza? Às 3 horas e 12 minutos, 1 ou 2 minutos do Lua. Senhor, Jesus, seu plano aqui na minha tela, aguarde um mês. Ok, aguardando, grato. Ponto espera 28, pronto, gol 1805. 1805, autorizado a alinhar e decolar pista 28. O vento agora está com 200 graus, 129, ajuste no 0 no 2. Livre, alinhar e decolar pista 28, ajuste 1012, gol 1805. Gol 1896, prepara a puca? Só um momento, senhor. É possível, senhor. Se a pista continuar 28, prepara Aron, projeção Melim. Aron Melim, grato. Controle, gol 9805. Controle, gol 9805. Gol 9805, sobre 370 na Aron, vigilância. 270, Aron, 1805. Tá. 317, call receive center 1288, backup 13325. I'm sorry, say the frequencies again. 2883325. Okay, 1288, and I can't understand the other one. Pronounce it. 128.80 and 133.25. Obrigado, bonus. Boa. Pushback, acionamento, posição 3, voa no 714. Voa no 714, na 3 tem livre, senhor, puxa o acionamento, chame táxi, voa no 714. Camarada, voa no 714. Gol 1606, na escuta? Na escuta. 1606, o vento agora está predominantemente de través, tanto na pista 28 quanto na pista 10, senhor. Então, a partir de agora, o vento, a pista em uso, está mudando agora para a pista 10, senhor. Então, a decolagem do senhor se dará da pista 10, com primeira curva à esquerda após a decolagem, saída Fuca, transição Aracaju. Gol 1606. Então decola 10, Tapuca, Aracaju. 17, 14, na escuta? Na escuta. 17, 14, a mesma situação, senhor. A pista agora está mudando para a pista 10. A decolagem do senhor acontecerá da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, gol no 7, 14. Ciência, Puca, Aracaju, gol no 7, 14. Decola da 10. Gol no 8, 9, 6. Pronto para cópia. Pronto, corre. Gol no 896, Salvador para Serra Bravo, Juliette Papá, nível de voo 410, autorizado, Aperuísque 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle de saída 119.8, transponder 5472, gol 1896. 410, Aracaju, Aperuísque 58, decora da 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 198, controle, aciona 5472, gol no 896. Gol no 896, cotejamento correto, somente o seu destino, senhor. O seu destino será João Pessoa, negativo Aracaju. Perdão, senhor. Juliette Papá, Alfa, Serra Bravo, Juliette Papá, gol no 896. Cotejamento correto, gol no 896, portão 7, chame pronto para o puxo, senhor. Camara 6. Salvador, Tango Victor. Firme. Gol no 805, Salvador. Escuta, 805. Recife agora, confirmando 2085-2545, temos um voo. 2085-2545. 136 a bordo, 2:57, alterna aprovado. Copiado, gol número 06, táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa, que nega 1012 agora. Chame pronto para decolagem, pronto para a pista no 0, gol no 606. Pátio Juliette Alfa, chama pronto, 606. Taxi Gol 1714, tem 187 a bordo, 2:35, alterna Recife. Copiado Gol 1714, autorizado, passo para a pista no 0, vira Índia e Alfa, número 2, senhor. QNH 1-0 no 2, chame pronto para decolagem, passo para a pista no 0, Gol 1714. Índia e Alfa, para o ponto de espera da 1-0, Gol 1714, lá com a torre. Chamarei pronto, no 714. Confirmado como número 2? Afirma, número 2, senhor. A aeronave número 1 é da companhia que irá efetuar a mesma saída com o nível superior do senhor. Ciente, e qual é a posição dela no momento? Agora passando a retaguarda, senhor. Ok. Condições de passar o ponto de espera, senhor, e ingressar na taxiway Bravo e aguardar para ingresso na pista? Afirmativo. O 1606, condições de alinhar via taxiway Charlie, senhor? Afirmativo, condições. O 1606, alinha e mantém na pista 1-0 via taxiway Charlie, senhor, assim que a aeronave da companhia deverá o ponto de espera do 10. Assente, vai alinhar ingressando via Charlie, no 606. Assente, no 606 tem livre ingresso e decolagem, pista 1-0. O vento agora está como 1-7-0 graus, com 0-8 nós, legal no 0-1-2, voo no 606. Assente, livre alinhar e decolar o voo 606. Salvador, boa noite, Gol 1606. No mês 06, sobre 350 na PUCA. Caracaju, sobre 350, Gol 1606. 27, eu chamo agora o controle 1 no 9, decimal 8, senhor, bom voo. Chuva moderada, visibilidade de 2.500 e teto de 500 pés, senhor. Paciente, Gol 1704. Gol 1704, eu tenho autorizado a decolagem, pista 10. O vento agora é de 1.70 graus com 0.7 nós, 1.704. Livre decolagem, pista 10, Gol 1704. Salvador, boa noite, 96, gate 07, puxa acionamento. Livre no 7, senhor, chame táxi 1896. Chamo táxi 96. O 1714 decolando os 29, chame agora o controle 1 no 9, decimal 8, senhor, bom voo. Obrigado, 198.